Salvador, boa noite, Papa-Frango, Mike Bravo Uniforme. Papa Mike Bravo Uniforme, a senhora identificação, chegada bomba autorizada, desça via para 4.000 pés, QNH 1020. Você não via, confirma, eu estou ligando. 4.000 pés. 4.000, Mike Bravo Uniforme. Você já está passando mais para o uniforme? Poderia voar na prova do avião, a intenção é cancelar mais próximo para a pouso 97. Passando mais para o uniforme, autorizado, reporte para cancelamento. Ok, eu reportar para cancelamento grave, mais para o uniforme. Salvador, gol no 16, gol 20, 43, pushback e acionamento. Autorizado, chama o táxi, gol 2043. Autorizado, chama o táxi, 2043. Azul 2795, a sua identificação, autorizado direto à Lagoinha, ente, reporte para a descida. Ente identificou, ente da informação Serra, direto à Lagoinha, Azul 2795. E azul. Oi, Salvador, boa noite, 2096. Pistola 096, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 15 nós. Altímetro 0020. 2041, para o táxi com 176 a bordo, 4 horas 25, caminhão. Ok, Gol 2043, livre táxi via Pátio e Índia. Na ponto espera da 0, chame a torre 1895. Pode ser, vento 096 superfície 170 graus 189 2795, vai direto à posição bom. Gente, vamos direto agora à posição bom. Mas aqui libera das velocidades, posições de velocidade, vamos chegar. Das restrições, número 1 na aproximação. Gente, grato. Onos 096 no solo 1-1, libere a direita via Foxtrot, chame controle solo 121 décima 1. Direita 219, vamos lá. Juliette, o portão é o número 9. Alfa, Juliette, pro portão número 9. Tá, a informação aí da torre tem turbulência na curta final aí, a turbulência moderada. Ok, obrigado aí pela informação. A gente vai passar aqui o serviço de meteorologia. Obrigado. Confirma o ajuste para o Mike Bravo de Fox. Batango Mike Bravo Uniforme, ajuste 1020. Tráfego Salvador, Oceania Minha 310, Recife no 390, ciência da Sierra. É 390, pronto para cópia? Pronto, cópia. Recife 350 autorizado, via Pesuru no 7, decola da 10, curva esquerda, Pucajão, Maracaju. 50 no 5, transponder, 1208, o controle. Salvador, Oxeré, 6310. 6310, autorizado Recife 350, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucajão, Maracaju. Via Pesuru 17, 50, 15, transponder, 1208, o controle. Salvador. 50 no 5, transponder. 50 no 5. Futeja dentro correto, chame pronto no 5. Chamará. Voo 973, pronto. 2043, decolar 215, chame controle de Salvador, na frequência 120, decimal 8. 208, uma boa noite, 2043. Salvador, boa noite, voo 2043, saída da El, cruzando 1507. Voo 2043, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto à posição Lida. Direto Lida, subindo 360, voo 2043. Salvador, azul 2795, ideal de descida. Azul 2795, desça para 4000 pés, ajuste 1020. Gente, para 4000, 1020, o azul 2795. Sabatango mais breve uniforme, chame a sinal Salvador, 119 decimal 8. Sinal Salvador 198, obrigado. Para Galeão. Ok, gol no 973. Autorizado Galeão, 360 nível, e é o P9857 até Moço. Decola da 10, saída da El, Leda, Virume, após. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5019. Autorizado então Galeão 360, conforme rota decola da Del, da 10, da El, Leda, Irune, UP November 857, até Moussou, 1208, é o controle 5011, a transponder para o gol 1973. Correto, gol no 973, chame pushback acionamento. Chama. Salvador, boa noite, Otan 3858, formação é a Serra, portão número 2, autorização Fortaleza. Otan 3858, gente, autorizado Fortaleza 350, nível Viopesulu 19 até Bangu. Pode seguir conforme o plano apresentado e repetitivo. A decolagem é da 10, saída Momo, transição Frote. O controle 120 decimal 8, transponder 5020. Fortaleza 350, Fortaleza 19, após a rota do plano de voo, decolada 10 com curva esquerda, rumo Frotti. 1208 é o controle, 5020, transponder, tá 3258. Correto, tá 3858, reporte para puxar e acionar. Passará. Do 2795, solicita voar pelo. Autorizado voar pelo azul 2795. Entrado, azul 2795. Boa noite, Mike Bravo Uniforme. Salvatango, Mike Bravo Uniforme, autorizado final do ano 7, aguarda autorização para pouso. Ajuste de altímetro no 020. Positivo, vai entrar na final, não vai para pouso, Mike Bravo. Voo 2043, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 325, 2043. O voo no 973, voltando. Voo no 973, prossiga. Apenas tirando uma dúvida, apenas a posição Irume, após Irume, prossegue na chove, é isso? Já na aerovia. Confirmo, não existe essa saída com transição para o P9M 857. A saída do senhor será até Leda, da El Leda, e após Leda, o senhor voa direto em Irume para interceptar a P9M 857. Isso, tá bom então, muito obrigado, montamos aqui de acordo. Muito obrigado. Nada, disponha. Sete, Mike Bravo em Plano. Azul 2795, desce para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Sente para 2.000, reportará estabilizado final ILS ou azul 2795. Passando o Mike Eco Delta, boa noite, contato radar, 68 milhas, sudoeste de Salvador. Vem Mari para a chegada Mari, reporte em dia de descida. Batango, Mike, Bravo e Yankee, após o voo, confirme o passo do estacionamento, por gentileza. Batango, Mike, Eco Delta, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Questionar 6310, autorizado, chame táxi. 2795 completa o sinal, chama 18 decimal 95. Mente interceptando agora o localizador, chama torre 18895, azul 2795. Torre Salvador, o azul 2795. Azul 2795, tráfego avistado, cheque trem autorizado, voo sistema 0, vento 170 graus, 179. Mente trem está baixado e travado. Angelsímetro 9020, azul 2795. Mente, o azul 2795. Siga mais Tchaco Delta. Vou estar passando com mais Tchaco Delta e informaremos para todos. Batango mais Tcheco Delta, tem condições de incrementar a velocidade? Bem, se tiver condições, então mantenha presente velocidade até próximo ao externo, tá batango mais Tcheco Delta. Batango mais Tcheco Delta autorizado, direto Duna, desça para 4.000 pés ou ajusta na 020. Solo Salvador, o azul 2795, livrou na Eco. Azul 2795, tá livre o táxi. E é Alfa e Kilo. A posição é a 4 Romeu do Pátio 3. Então, boa noite. Tente Alfa, Kilo, Pátio 3, será 4 Romeu, boa noite. Obrigado. Comandante, TAM 3858, portão número 2, pushback acionamento. TAM 3858, aguarde. Sua aeronave da Oceania liberar o pátio, aqui na Índia, em 1 minuto será autorizado. Tá bom então, vai aguardar o Oceania. Aí após o Oceania, pode iniciar ação? Sim. Em coordenação com a equipe de solo, tá livre, e chame táxi, o 3858, tá? Certo, pode acionar e a porta fácil, tá? 3858. controle, Salvador, TAM 3305, informação de erra, uma boa noite. TAM 3305, boa noite, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 2 na aproximação. Mari, reduzindo 240 nós, desça para o 050, TAM 3305. Confirma, autorizado a decolagem, 6310. Confirma, chamada 6310. Patrão, o Mike F. Delta, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Decolador 39, chame o controle de Salvador em 1210. 310, boa. Salvador, acionar 6310. Acionar 6310, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. Na minha 310, vou ir direto já, vou dar presença, aguardo coordenação para voar Aracaju. É 6310, controle. Confirma 6310. É 6310, autorizado direto, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 6310. Torre Salvador, Hotel 3858, ponto de espera está pronto. Hotel 3858, autorizado a alinhar e decolar, pistona zero, vento 170 graus, 15 nós. Além da cola da 10, botão 3858. Canal 6313, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste chama 020. Bonf 4.000 020, pro 6.1393. É Bangu, após conforme o plano apresentado. Decolagem é da 10, saída Momo, transição Frote. O controle 120.8 e o transponder 5024, o voo no 096. Autorizou nível 370 para Fortaleza, pilantra Sulu 19, direto Bangu, após conforme rota plano de voo. Decola da 10, saída Momo, transição Frote. 1208, o controle 5024, transponder o voo ONU 096. ONU 096, correto, cotejamento, chame pushback acionamento. Decolado 845, chave controle de Salvador, 120.8. 208, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, da 3858, decolou no perfil da Momo. 3858, boa noite, contato radar, subatário nível 350, saída Momo. Saída Momo, subindo por 350, seria possível coordenar a proa de Frote? 3258, inicialmente mantenha chegar a saída, aguardando coordenação para voar frouxo. Ok, mantenha a saída na sua escolha. 3258, graças. 3305, autorizado, Bruna da presente, desça para 2.000 pés, ajuste chama 020, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 020, 2.000 pés, 3305. Abatão do Mike Eco Delta, está na torre, 118, decimal 95. 118, 95, Mike Eco Delta, 0. 6310, estamos centro Recife, 125, decimal 45, alterne, 126, decimal 85. 3545, alternando 2085, alternar 6310, boa noite. Matas, o Mike Delta, se na 17. Sim, após cancelamento das regras de voo, Papatão com o Mike Eco Delta. Afirmativo, já propõe um cancelamento presente, habitual. Papatão com o Mike Eco Delta, plano de instrumento cancelador 2347, autorizado curva esquerda, tráfego já ajustado, autorizado pouso pistola 7, vento 170 graus, 15 nós. Sempre pouso na 3858, repito pelo escopo, mantenha a saída. Tente manter a saída, 3858, obrigado. Scan 3305 informa High Laser aqui do lado esquerdo, posição de 9 horas, meia milha. Thank you, tá 3305. Tolo, ao 50, autorizado backtrack, Romeu ao estacionar a frequência livre. A 3858, suba restrito nível de voo 330. Também no restrito nível 330, está 3258. A 3305, completa sinal, chame a torre, 118, decimal 95. Enche a 3305, 8195, boa. Na minha 313, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, suporte estabilizado. 6613. Alô, Salvador, 3815, boa noite, informação Sierra, Guarulhos, 340. Boa noite, 3815, está autorizado Guarulhos, 340. Via Elfa Zulu 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, saída da EL, transição Motiva, controle 1-2-0-8, transponder, aguarde o código transponder, tá 3815. Então autorizado 340 Guarulhos, Elfa Zulu 1-0 Taubaté, decola da 10, da EL Motiva, 1-2-0-8, aguardando o transponder, 3815. 3815, correto o cotejamento. E o transponder é o 5034. 5034, transponder. Ok, correto. Foi chamado ao posto de acionamento. Salvador, gol, traço do Salvador, gol no 096, se você tiver estacionamento, portão 9. Gol no 096, ok, livre o pushback acionamento e chame táxi. Livre o pushback acionamento, chamaremos táxi, gol no 096. Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 045, Fernando 12685. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, 3304, no solo 55, libere a direita via Eco, sob controle de solo 1-2-1-1. Eco 1-2-1-9, boa. 21-9, aqui ele está na final aí. 1-2-1-1, na frequência do solo Salvador. 2-1-1. 1-2-1-1, após estabilizado, você está vivendo 2-1-1. Controle Ocean 6-3-1-3. Forma laser aqui, bem na proa de Duna. Posicionamento 3, 1, 3. Autorizado o procedimento, 6303? Posicionamento 3, 1, 3, reporte estabilizado. Estará estabilizado, 863, 1, 3. 3305. Ingresso no Pátio Portão 05. Pátio Portão 05, até 3305. Pátio Google 1096 para o táxi. 165 POB, 3 horas 23 de autonomia, Recife alternativo. Chega 1096, livre táxi pelo Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Vai para o Pátio Índia. Conta será 1295. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Vamos 1973 para o possível estacionamento na ponte 4. 1973. Aguarde um minuto na posição. É uma aeronave da companhia taxiando pelo pátio. Assim que a mesma passar através do portão 4, o senhor tem livre pushback e acionamento e chame táxi após o tráfego da companhia. Vai coordenar com o solo, então, a passagem da aeronave da companhia, estaria detalhe. Obrigado. Amador, 3305. Siga, está na posição 5, só que não tem o fiscal, marca. Ok, a infraero já está ciente, eles estão providenciando aí o balizador. Deve ser o Thundercat, obrigado. Nada. O Gol no 096, observe a aeronave da TAN que está parqueando no gate 5. Após, prossiga o táxi até o ponto de espera da 10. Prossiga para o Gol no 096. Então, observe uma aeronave da TAN que está parqueando no gate 5. Após a mesma, prossiga o táxi para o ponto de espera da 10. Gente, está visual, 096. No 973, é o solo? Prossiga. E foi instruído apenas após a passagem do Boeing da companhia, ok? Ah, perdão. Nós entendemos que era o avião da TAM que estava fazendo o... Eu vou parar agora. O Gol 096, pode deixar nós continuar que a gente aguarda aqui. Ok, sente, Gol 096. O Paulo é o Gol 1973. Siga. O Gol 973 confundiu com a outra aeronave que estava passando no 5 e aí eu solicitei a manutenção para iniciar o pushback. Me desculpe aí a confusão. É, sem problemas, não tem problema nenhum não. É, pode completar aí o pushback e chamar o DAX. Ah, muito obrigado aí. Nada. DG31, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajusta no 020, via chegada bom. Bom, que 4 mil no 020, 3233. 00, libere a direita via eco, chame controle solo, 121, décima 1. 121, gato. Azul 4298. Segue bem, autorizado por Xana 0, vento 180 graus, 5 nós. Baixei, travou, livre pouso, 242, uma vez. Táxi da Juliette. Táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette, o Oxa 6313. Gol 1976 agora para o táxi, tem Guarulhos, São Alternado, 3 horas e 15 de autonomia, 112 a bordo. Ok, Gol 973, livre táxi pelo pátio, Índia, ponto espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Via pátio Índia lá, chama 1895, mais uma vez, obrigado pela compreensão, desculpa pela avanço. Sem problemas, não tem que pedir desculpa não, tenha uma boa viagem. Alô, Cânis. Alô, Salvador, o TAM381503, o estacionamento. Ok, TAM385, aguarde só um minuto para o push. Aguarde a nossa escuta. Ou no 096, siga o táxi, via pátio, Índia, ponto espera, torre 1895, tenha uma boa viagem. Pátio Índia, ponto espera, 1895, grato, bom trabalho. TAM 3895, temos um Airbus da Oceanair que vai ingressar agora no pátio, vai parquear no gate 4, aguarde a autorização. Ok, aguardando, nossa escuta 3895. Ingresso no pátio, portão 04, 3313. Autorizado a alinhar e manter a vista na zero após o tráfego na curva. Após o tráfego na curva, mantendo o nosso 73.